Olá a todos, aqui é o Maurício. Hoje era pra gente ter um primeiro episódio, mas pra começar bem já deu tudo errado. Deveria ter gravado ontem, não deu certo. Deveria ter gravado hoje, tivemos uma série de problemas técnicos. Além disso, acordei passando mal, mas enfim. Que bom que deu tudo errado, porque assim eu vou ter tempo de comprar um fone decente e talvez eu não passe mais por esses problemas. Então é só uma introdução aí do que provavelmente está por vir nos próximos, né? Então um abraço e até mais.